joga, vai, se joga, se joga, mas fim de semana a bandida se joga, vai, vai. Viciou na minha piroca. Ela viciou na minha piroca. Ela viciou na minha piroca. Eu dou moral pra ela porque eu sei que ela gosta. Branquinho, hoje é sexta-feira, por que você não me atende? Ela paga de marrenta, mas nunca sai da minha bota. Ela viciou na minha piroca. Ela viciou na minha piroca. Viciou na minha piroca. Ela viciou na minha piroca. Ela viciou na minha piroca. Eu dou moral pra ela porque eu sei que ela gosta. Branquinho, hoje é sexta-feira, por que você não me atende? Ela paga de marrenta, mas nunca sai da minha bota. Ela viciou na minha piroca. Ela viciou na minha piroca. Deve estar no baile, né, vagabundo?